Boa noite, irmãos, irmãs, a paz do Senhor. Nós vamos compartilhar hoje o capítulo 2 do livro de Números. Capítulo 2 do livro de Números, lembrando para você que o título de Números, na verdade, em hebraico, significa no deserto. Bemidbar, no deserto. Esse nome Números foi feito após a tradução ou na tradução do hebraico para o grego, pelo fato de termos muitos números mesmo, muitas estatísticas, o número de cada tribo, quantas pessoas eram. Então, por causa disso, na tradução da Septuaginta, decidiu-se colocar o nome de Números, mas na verdade, Bemidbar significa no deserto. Ontem compartilhamos o capítulo 1 e deixamos duas verdades, dois destaques, e hoje também vamos fazer da mesma maneira. O capítulo 2 inteiro é um capítulo de recenseamento e nós vamos deixar duas verdades importantes para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a leitura então de Números capítulo 2 ou No Deserto capítulo 2. Falou o Senhor a Moisés e Arão e disse: Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda do encontro a uma distância determinada. Só um parênteses aqui no capítulo, no versículo 2, a tenda do encontro representava a presença de Deus no meio do acampamento. E as tribos se posicionavam da seguinte forma: ao norte, Naftali, Aser, Dan, tribo líder desse grupo; a leste, Judá, líder; Issacar e Zebulon; ao sul, Gade, Simeão e Ruben como líder; e ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, sendo Efraim a tribo líder. Toda a comunidade marchava, irmãos, com as suas bandeiras e exércitos, na seguinte ordem pelo deserto: na frente, carregando a arca, as tribos de Judá, Issacar e Zebulon; em seguida, Ruben, Simeão e Gade, sendo que os gersonitas e os meraritas carregavam o tabernáculo depois. E aí vinham então Efraim, Manassés e Benjamim, sendo que os coatitas carregavam toda a mobília do tabernáculo. E finalmente, Dan, Aser ou Azer e Naftali. Nós vamos ver isso novamente lá no capítulo 10. Só para você saber a ordem: ao sul, ao norte, a leste, a oeste e quem liderava. Só uma informação. Versículo 3: esses são os que acamparão ao oriente. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto a seu estandarte. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadabe. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Helon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400. Esses serão os primeiros a levantar o acampamento e marchar. Ao sul, a insígnia do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Seu exército, 46.500 homens. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão e Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. Seu exército, 59.300 homens. Tribo de Gade, príncipe dos filhos de Gade, Eliasaph, filho de Deuel. Seu exército, 45.650 homens. Os recenseados do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, são ao todo 151.450 homens. Esses levantarão acampamento e marcharão em segundo lugar. Assim que a tenda do encontro partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marcha será a mesma do acampamento, cada um sob a sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto ao seu estandarte. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército, 40.500 homens recenseados. Junto dele, a tribo de Manassés. Príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército, 32.200 recenseados. A tribo de Benjamim, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abida, filho de Gideone. Seu exército, 35.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus esquadrões, são ao todo 108.100 homens. Esses levantarão acampamento e marcharão em terceiro lugar. A insígnia do acampamento de Dan estará ao norte, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército, 62.700 recenseados. Junto dele, acampam a tribo de Azer, ou Azer, príncipe de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército, 41.500 recenseados. A tribo de Naftali, príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã, seu exército, 53.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Dan são ao todo 157.600 homens. Esses se levantarão, ou levantarão o acampamento, e marcharão em último lugar, todos seguindo suas bandeiras. Esses são os filhos de Israel, cujo recenseamento foi feito a partir de suas famílias patriarcais, suas casas patriarcais. Os que foram listados desses acampamentos, segundo seus exércitos, são ao todo 603.550 homens. Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os exércitos dos filhos de Israel. Para você entender, então, houve depois, e nós vamos ver, um recenseamento específico para os levitas, mas eles não foram contabilizados junto com as outras tribos. Assim sendo, os israelitas, versículo 34, realizaram tudo o que Yahvé tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto a seus estandartes e depois partiam, cada um com seu clã e com a sua família. Irmãos, irmãs, ontem eu compartilhei com vocês a necessidade da organização e a tarefa específica dos levitas, no capítulo 1. Hoje nós também vamos compartilhar com vocês duas verdades, somente duas verdades, mas extremamente importantes para a nossa vida cristã. É claro que a organização continua, é claro que o trabalho dos levitas continua, mas hoje nós vamos ver mais dois aspectos. Então, quando nós olhamos o versículo 2, nós percebemos que os filhos de Israel acamparão cada um, junto à sua bandeira, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda do encontro a uma distância determinada. Queridos, nós podemos aprender algo importantíssimo nisso, que diz respeito ao agrupamento. Por exemplo, em uma igreja local, nós temos diversos departamentos ou ministérios. Dependendo de cada denominação, nós temos nomes diferentes, mas um setor que trabalha com crianças, outro setor que trabalha com juventude, outro setor que trabalha com mulheres, outro com homens. Nós também temos área de administração, área docente, área missionária, área social. E o que esse texto está nos ensinando, de modo muito explícito, muito claro, é que para marchar, o povo de Israel marchava organizado, como foi dito, e mais do que organizado agora, uma organização interna, onde cada um tinha que andar junto com a sua tribo, e junto com a família patriarcal a qual pertencia, tendo o estandarte dessa tribo. Uma verdade importantíssima para quem quer organizar o trabalho, jovens pastores, para quem eu estou falando, também, pastores, pastoras. Aliás, vale a pena fazer mais um parêntese. Você deve estar pensando, eu tenho visto nesse momento de guerra de Israel contra o Hamas que as mulheres fazem parte do exército de Israel. Sim, é verdade. As mulheres nesse momento fazem parte, mas naquele momento não. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal que pode tranquilamente ser datado, se a monarquia vai dar quase 3.000 anos, nós podemos voltar mais uns 1.000 anos. Então estamos falando de 4.000 anos para lá, né? Para mais. Então, naquele momento, o exército era formado só por homens. Só por homens, para você entender o contexto. E é claro que isso não há nenhum problema, quando você entende o contexto daquela época e hoje entende que o contexto é diferente e que as mulheres podem fazer parte também do exército. Aliás, nós temos ótimas mulheres desempenhando funções estratégicas no exército de Israel contemporâneo e também em outros países. Como no Brasil, nós temos muitos setores onde as mulheres participam, tá bem? Ainda não é o ideal, ainda não é o que nós imaginamos em termos de equidade, de igualdade, de oportunidade, ainda não é o ideal, mas já houve um avanço e esperamos que esse avanço continue para que as mulheres também possam fazer parte da inteligência, fazer parte de todos os setores das forças militares e, inclusive, no campo de batalha, como nós temos em muitos países já hoje, tá bem? Voltando, eu quero dizer a você, eu citei vários departamentos ou citei vários ministérios, dependendo do nome que a sua igreja utiliza, sua denominação utiliza. Não importa o nome que ela utilize, mas o fato é que nós temos que entender uma coisa: a organização requer de nós que estejamos dentro da tribo, dentro da família patriarcal, naquele caso, né, no caso do passado, dentro, atrás, né, atrás do estandarte que vai à frente. Com isso, eu quero dizer bem objetivamente, se você for convidado ou convidada para um dia ajudar no ministério com crianças ou com jovens ou com homens e mulheres ou nas áreas diferentes da igreja, na administração, na docência, na área social, em outras áreas também. Se você for convidado ou convidada para participar, que bom, glória a Deus, vá lá e participe. Se você deu o seu nome e foi incluído nesse grupo de mulheres, nessa sociedade de mulheres, nesse hall, né, de pessoas que trabalham no ministério feminino, glória a Deus, aleluia. Mas se você não foi convidado, se você não se alistou para trabalhar nesse departamento ou ministério, é melhor para a nossa organização interna de uma igreja local ou de uma denominação como um todo, é melhor que nós não tenhamos pessoas intrusas. Vou falar claramente. Pessoas intrusas dando opinião, ou muitas vezes boicotando, ou criticando, ou querendo participar, mas não participando oficialmente, é melhor que você não faça isso. Desde a igreja local, onde você congrega, ou na sua denominação, é importante que cada um esteja no ministério para qual foi chamado. Não queira ficar opinando em todas as coisas. Isso atrapalha a vida do seu pastor, da sua pastora. Isso atrapalha a vida das pessoas que estão trabalhando nessa área. Essas pessoas às vezes são bem intencionadas, querem ajudar em todos os lados, mas por vezes acabam ajudando um ou outro ministério e atrapalhando outros. Então veja a organização de Israel. Cada um estava dentro da sua tribo. E dentro da sua tribo, atrás da bandeira, atrás do seu perfil, atrás da sua ou junto com a sua família. E aqui nós não vamos falar de família biologicamente, naquele momento era, mas hoje não, a aplicação prática não. Então, é importantíssimo que nós tenhamos a humildade de não querer participar de todos os ministérios, ou seja, dentro da sua igreja local, fazer parte de todos os grupos, de todos os departamentos, de todas as tribos que compõem, porque nós mantemos essa estrutura, né, de agrupamento. Então a pessoa quer participar de todos os agrupamentos, mas sem a plena dedicação, sem a devida indicação para isso, para tanto. Então, quero dizer a você, é muito importante, defina qual é o ministério para qual Deus o levantou, ou a levantou. E uma vez que você tenha definido isso, claro, esteja pronto, à disposição, quando for chamado para prestar algum auxílio em alguma atividade especial, em alguma atividade específica, você pode fazer parte naquela atividade específica. Você pode ajudar naquele momento específico, mas é importantíssimo para a organização. Não é assim numa escola? Os professores não tomam conta de todas as classes. Ou se eles percorrem todas as classes, nós podemos dizer, o responsável pela manutenção da ordem na escola não vai participar de cada classe, né? A direção, às vezes, do colégio não vai participar de cada classe. Dá uma direção geral, mas não vai ficar lá, não vai atrapalhar o trabalho do professor. Não é assim na diretoria de um colégio, não é assim na diretoria de uma empresa, não é assim na diretoria de um grupo, de um clube esportivo, não é assim em muitos lugares da sociedade, para a gente não ficar aqui denominando agora. Perceba, em todas as áreas da sociedade humana, todas as áreas, todos os lugares sérios, que são bem geridos, que são bem orientados, nós não temos aventureiros. Alguém que trabalha, você aqui da cidade, alguém que trabalha num supermercado, ele não trabalha na padaria e no açougue e na venda de produtos e no caixa e na supervisão do caixa. Ele não trabalha em tudo. Ele se concentra em uma determinada área. A igreja precisa aprender isso. É claro que o nosso sonho é que todos os irmãos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, estejam alistados, estejam mobilizados para exercer o seu ministério dentro da sua área, ou seja, dentro da sua tribo ministerial, do seu agrupamento ministerial, e desenvolva com excelência esse trabalho. O que não pode haver é bagunça, um entrando na área do outro, sem pedir licença ou sem ser convidado. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar com vocês. Os filhos de Israel acampavam junto à sua bandeira. Sua bandeira é o ministério infantil? Fique junto à sua bandeira. É o trabalho com mulheres? Fique junto à sua bandeira. É o trabalho com homens? Fique junto à sua bandeira. É o trabalho com jovens? Fique junto à sua bandeira. É o trabalho missionário, docente, social? Fique junto à sua bandeira. Então, não é possível que você esteja transitando, porque esse trânsito, de fato, atrapalha. Todos querendo fazer parte do louvor, dos cânticos, às vezes pessoas que não têm a menor aptidão para tal, não foram chamados por Deus para isso. Outros também querendo entrar no ministério da oração, mas sem nenhuma experiência, precisa primeiro procurar o líder do ministério, do departamento de oração, e dizer: olha, eu quero aprender a orar junto com o grupo, junto desse agrupamento. O que não pode acontecer de modo algum é que os aventureiros acabem fazendo a sua participação na igreja desse modo, né? Sem ordem. Então, essa é a primeira verdade. Fique dentro do seu emblema ministerial. Fique dentro da sua casa ministerial. Fique dentro daquilo para o qual Deus o chamou. Acampe ao redor, isso sim, da tenda do encontro. Acampe ao redor da presença do Senhor. Porque o Senhor já acampa ao seu redor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor e o livra. O Senhor já acampa ao seu redor. O Senhor já está acampado especificamente ao redor da sua vida. E também está acampado, lembrem da ordem de oração que eu falei durante o livro de Provérbios, o Senhor está acampado especificamente, destacando anjos para ajudar no seu trabalho com as famílias, e dentro do seu trabalho com as igrejas, e dentro do seu trabalho com a sociedade em geral. Deus está atuando, ele já está acampando. Nós também precisamos acampar ao redor da sua presença, mas acampar para buscar o encontro com ele dentro de uma comunhão, de uma consagração, de uma devoção ao Senhor, dentro de uma disposição para a realização da tarefa missionária. Então, essa é a primeira verdade. Também quero encerrar essa primeira verdade dizendo o seguinte: que esse princípio pode ser visto, eu gosto de imaginar, que cada tribo de Israel é como se fosse também uma denominação. Eu não estou dizendo que todas são sérias, nem estou dizendo que todas não são sérias. Vamos pressupor aqui, no geral, que as igrejas estão caminhando ao redor da arca do Senhor. E uma vez que nós imaginemos isso, é importante que você fique acampado junto à sua bandeira. Encontre a sua bandeira. Encontre a sua família denominacional. Encontre o seu emblema. Encontre o lugar onde você vai ficar acampado, buscando consagração, buscando comunhão, buscando a missão. Encontre a denominação. Veja, eu não, em nenhum momento, fico aqui defendendo placa nenhuma, e eu tenho a convicção absoluta que quando Deus levanta um ministério, não é uma convicção passageira ou volátil. Não, eu tenho absoluta certeza que quando Deus levanta um ministério, quando Deus levanta uma denominação, pessoas que têm esse perfil vão procurar essa igreja. Há igrejas que têm um perfil X, há outras que têm um perfil Y, há outras que têm o perfil Z. Nós precisamos encontrar a igreja que tem o nosso emblema, a igreja que faz parte do nosso modo de ser, o modo de entender a fé, o modo de ser mesmo, o modo de agir, o modo de operar. Imagine, assim como as tribos de Israel estavam ao redor do trono do Senhor, na tenda do encontro, nós também, se estivermos com cada denominação ao redor da presença do Senhor, cada um dentro do seu ministério, dentro da sua denominação, não precisaremos ficar perdidos, deslocados, agitados como meninos de um lado para outro, como diz Efésios. Tem muitos irmãos agitados que ficam circulando de um lado para outro. Não é possível que você fique circulando de um lado para outro. Você precisa de organização, você precisa definir entre todas elas, pastor, mas eu procuro por todas elas e ainda não achei uma correta. Meu irmão, esse problema está mais em você do que na oferta ministerial. Explico por quê. Surgiram tantas denominações com perfis tão diferenciados na sociedade mundial, brasileira e mundial, que é impossível que não haja uma igreja que você não possa dizer assim: olha, eu não me encaixo em nenhuma. O problema está em você. Talvez de esperar que toda igreja ou ministério ou denominação seja perfeito, e o pastor perfeito, e os líderes perfeitos. Então você está procurando uma coisa que você não vai encontrar. Agora, se você entender que cada ministério, que cada denominação tem um chamado e tem um jeito de ser, tem um modo de ser, né? Um modo de agir, um modo de operar, um modo de realizar a missão, você vai encontrar esse perfil, você vai encontrar essa denominação, e encontrando essa denominação, você vai fazer parte dela e vai se envolver nesse trabalho missionário, nessa igreja que tem esse perfil que você gosta. Ela será perfeita? Não, não será perfeita. A igreja perfeita é só a igreja triunfante. A igreja militante, a igreja aqui na terra não é perfeita. Mas você também não é perfeito. Você também não é perfeita. Então, você vai encontrar uma que se enquadra dentro da sua perspectiva de fé, dentro do seu jeitão de ser, dentro da sua característica de louvor e adoração, dentro da sua compreensão teológica, e vai permanecer nesse agrupamento, nessa bandeira. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade está no último versículo. Assim sendo, os israelitas realizaram tudo o que Yahvé tinha ordenado a Moisés. Assim sendo, os israelitas realizaram tudo o que Yahvé tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto a seus estandartes e depois partiam, cada um com seu clã e com a sua família. O segundo ponto que eu quero destacar é a obediência. Primeiro, fique junto com o seu agrupamento, tanto ministerial na igreja local, como na denominação que você se enquadrou, né? Que você escolheu, melhor colocando. Segundo, você tem que obedecer. A Bíblia diz que a obediência é melhor que o sacrifício. De nada vale fazermos uma série de sacrifícios religiosos. A pessoa faz uma dezena de sacrifícios religiosos e abre mão disso, e abre mão daquilo, e segundo uma visão que tem, acaba prestando esse sacrifício de uma forma, de outra forma, de outra forma, sacrifica, sacrifica, sacrifica, mas não obedece. Então a segunda palavra é bem simples. Em nome de Jesus, eu declaro que você precisa obedecer. A obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não mandou amá-lo sobre todas as coisas? Obedeça. Deus não amou, mandou você amar o próximo como a si mesmo? Então, obedeça, ame a si mesmo. Aqui está o vértice da questão. Ame a si mesmo. Encontre-se consigo mesmo. Assuma que você é criado por Deus. Entenda que foi Deus quem te criou do seu jeito de ser, com a sua forma de ser. Ah, mas e o pecado? O pecado não. O pecado é um acidente. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a sua essência, a sua substância, a sua natureza, agora te inclina para se parecer com Jesus. O pecado não é parte disso. O pecado não terá domínio sobre você, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado já não terá domínio sobre vós. O pecado já não terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Então o pecado já não tem mais domínio. Você substancialmente já é uma nova natureza, essencialmente já é uma nova natureza. Então agora obedeça. Ah, mas se um dia acontecer o acidente de eu pecar, Deus já previu isso. E antes de nós nascermos, na nossa geração agora, ele morreu há 2.000 anos atrás. Acabamos de celebrar a Páscoa, a sexta-feira da Paixão e a Páscoa. E Jesus pagou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando aceita como Salvador, significa eu aceito como Salvador do meu pecado. O pecado já está pago, já está limpo, já está lavado. Então agora você confessa para Deus no sentido de abrir o coração. Como diz lá em 1 João, você abre o seu coração para ele e diz: Senhor, com toda franqueza, com toda clareza, com toda nitidez, com toda verdade, eu declaro para o Senhor que nessa área ainda não estou pleno. E quando você faz isso, confessando o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar toda a injustiça. Ele purifica você de toda a injustiça. Então você já está morto para o pecado. Você já está vivo para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. O que eu quero reforçar agora então. Se você nasceu de novo, se você não nasceu de novo, hoje é o dia de você declarar: eu aceito a Jesus Cristo como Salvador de todo o meu pecado, até os que eu vou cometer, os que eu já cometi, os que eu vou cometer, ou seja, eu aceito como Salvador de todo o meu pecado, meu libertador de toda a terra do pecado. E eu aceito como Senhor da minha vida. Se Ele é meu Senhor, Ele manda, eu obedeço. A Bíblia não diz que é para amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas? Ame-o, coloque-o em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela não diz que é para você amar a si mesmo, porque o texto diz: ama ao próximo como a si mesmo. Então você precisa amar-se. Ame-se como alguém criado por Deus com um perfil exatamente igual àquele que ele deixou, igual àquele que ele imaginou, igual àquele que ele criou. Aceite-se como um ser amado por Deus, como um ser criado por Deus. E nesse vértice é que está a chave da questão. Porque a pessoa não se ama, não se aceita, ela vai ter dificuldade de amar o pai que a criou e ela vai ter dificuldade de amar o próximo também, porque quem não se aceita, não aprende a aceitar o outro. Toda pessoa que é intolerante para com o outro, na verdade, é porque é cruel demais para consigo mesmo. Intolerante para consigo mesmo. Fica falando, pensando no pecado que cometeu no varejo. E esquece que Jesus já pagou todo o pecado no atacado. Então, preste atenção, ame a Deus, obedeça, ame a Deus e ponha em primeiro lugar. Em segundo lugar, ame a si mesmo. Em terceiro lugar, ame ao próximo como a si mesmo. E nisso você vai cumprir toda a lei, tanto do lei moral, cerimonial, judicial, sanitária do Antigo Testamento, como você vai cumprir toda a profecia, o espírito da lei e o espírito da profecia, está nisso, em amar Deus, amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Então obedeça hoje, meu irmão. Obedeça. Comece, ouça essa palavra e diga: Senhor, eu quero te amar em primeiro lugar. Senhor, me ensina a me amar em segundo lugar. Senhor, me ensina a amar o próximo em terceiro lugar. E nisso vai se cumprir os 10 mandamentos. Vão se cumprir os 10 mandamentos. Ele mandou não usar o nome dele em vão, ter a ele só como Deus e como Senhor. Então tenha somente a ele, não cultue a ele e a outros deuses. Ele mandou não usar o nome em vão, não fique usando o nome do Senhor em vão, em toda a conversa, falando Deus isso, Deus aquilo, Deus me livre, ou Deus me acuda. Pare com isso, não use o nome dele dessa maneira. Esse nome é santo, santo, santo. Ele disse que é para não fazer imagem de escultura, nem se adorar imagem de escultura. Meus queridos que estão me ouvindo aqui da cidade, Deus mandou não fazer ou cultuar ou venerar imagem de escultura, não venere, não cultue, isso desagrada a Deus. Ah, mas na minha versão da Bíblia não está isso. Sim, é verdade, algumas versões foram feitas e retiraram isso da palavra de Deus, caíram numa maldição de tirar da Bíblia, aquilo que a Bíblia escreveu, mas a Bíblia diz para você não adorar a imagem de escultura, não adorar, não cultuar, não venerar. Ah, mas é só uma forma de eu lembrar do meu pai que morreu, da minha mãe, da minha esposa que eu amo, do meu filho que eu também amo. Mas você não fica levando 1.000 fotos no seu bolso, nem no celular você tem 1.000 fotos. Você vai deletando algumas fotos, né? Hoje mesmo no celular. As pessoas dizem que é igual a levar uma foto. Não, não é igual a levar uma foto, porque eu também não converso com a foto. Eu não converso com a foto do meu pai que já morreu. Eu não converso com a foto da minha mãe que também já morreu. Então, não venere imagem de escultura. Ele mandou guardar o sábado, guardemos o sábado, o dia do Senhor. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia não mandou guardar o domingo, Jesus guardou o sábado. Ele ia na sinagoga ao sábado. Os protestantes erraram, os católicos erram na imagem de escultura, os protestantes fizeram a reforma e não mexeram nisso. Inacreditável para mim. Inacreditável, porque isso foi incorporado à fé cristã a posteriori, quando a igreja foi institucionalizada, e então o dia do sol virou o dia de culto, o domingo. Vamos guardar o sábado. Nós guardemos o sábado. Agora, essa guarda do sábado não precisa ser: posso descer no elevador ou não posso? Posso ir até o Monte das Oliveiras andando ou não posso? Essas 1.000 regrinhas, Jesus, é a única vez que Jesus ficou irado. Jesus ficou irado com aqueles que faziam comércio no templo e hoje ele fica irado com aqueles que fazem comércio na igreja. Mas com essas outras coisas, Jesus bateu de frente em algumas delas, né? Porque eles não queriam, por exemplo, que Jesus curasse no sábado e deixasse o homem doente, cego, para guardar o sábado. Então a guarda do sábado significa o quê? O sétimo dia significa o quê? Um tempo de gozo, um tempo de júbilo, um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de descanso. Não é uma guarda com 5.000 regras do que eu devo e do que não devo fazer. É um tempo de regozijo, é um tempo de alegria, é um tempo de louvor. Pastor, mas nós podemos guardar o sábado no espírito e no, numa descontração, numa alegria, numa devoção especial a Deus, numa consagração, numa comunhão com Deus, numa comunhão conosco mesmo para descansar, numa comunhão com o próximo, podemos. E no domingo nós podemos ir à igreja, é claro, os apóstolos iam ao templo todos os dias. Nós temos no sábado um símbolo da criação. Deus criou tudo em 6 dias, no sétimo ele se regozijou, ele descansou. O texto diz descansou, mas é no sentido de hoje eu não crio, hoje eu vou contemplar aquilo que eu fiz. Então você pode separar um dia para isso, para contemplar a criação, para descansar o seu físico, para glorificar a Deus, e no domingo ir ao templo, pode ir no templo, só não diga que isso está nos mandamentos do Senhor. E pode ir na segunda, claro, em quase todas as igrejas que pastoreei, nós tínhamos um trabalho na segunda-feira, podemos ter. E na terça, pode? Pode! Faz a oração, reunião de oração ou culto. E na quarta, pode? Claro! E na quinta? E na sexta? Pode, claro, e no sábado? Pode. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á minha alma no Senhor. É isso que o salmista diz. Então, preste atenção, ame a Deus, ame a si mesmo, ame o próximo, cumpra os 4 primeiros mandamentos até o sábado. Depois, o texto não diz para não mentir, não minta. O texto não diz para não roubar, não roube. O texto não diz para não assassinar, não assassine. O texto não diz para não cobiçar aquilo que é do próximo, não cobice. Cresça na sua vida, mas não cobice. O texto não diz para não cobiçar a mulher do próximo, não cobice a mulher do próximo também. Meus irmãos, os 6 mandamentos. Eu não estou citando os 10 agora, né? Mas está lá em Êxodo 20. Os 10 mandamentos estão aí, você vai cumpri-los. Se você amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo, você vai cumprir todo o mandamento moral, toda a ordenança que está em Provérbios, que está no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, que está nos Salmos, que está nos Profetas. Você vai cumprir tudo, porque você, quanto mais amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo, você vai cumprir os 4 primeiros mandamentos, que são mandamentos verticais. Você e Deus. Atos de piedade. Nós chamamos atos de piedade. Tá bem? E você vai cumprir as obras de misericórdia, ou seja, você vai sentir a pobreza, a necessidade, a carência, a vulnerabilidade do outro e vai ter empatia pelo outro e vai amar o outro, desejar o outro. Por isso você não vai mentir, roubar, matar, cobiçar, você não vai fazer isso. Na medida do quanto você vai se santificando, você não vai fazer isso. Eu só quero deixar claro que até a nossa morte aqui podem acontecer acidentes. Que são acidentes? Uma situação indesejada, que você não procura mais, que você não almeja, que você não suspira como a corça pela corrente das águas, mas que ainda pode acontecer, porque nós não estamos num corpo glorificado e nós ainda não estamos no novo céu e na nova terra, no paraíso, na volta ao jardim do Éden. Então pode acontecer, mas acontece como acidente. Aí depois você confessa, se arrepende e luta com Deus, como Jacó lutou, e diga: Senhor, até eu vencer essa área, o Senhor me ajude, porque eu vou vencer e eu vou viver, porque lá no céu não tem mais conserto, né? Hora que nós formos glorificados, nós cumpriremos todo o amor a Deus e todo o amor por nós mesmos como criados por Deus e todo o amor ao próximo. Lá é plenitude. Então, aqui na terra, enquanto estamos na busca da plenitude, você pode incorrer em algum erro, em algum pecado. Confesse, se arrependa, mude de mente, mude de valor, Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o pecado tem que ser ascendente, cada vez mais santo, cada vez menos ascendente, cada vez mais santo, cada vez menos acidentes. Cada vez mais santos, cada vez menos acidentes. Alguém que se converteu hoje, tem hoje mesmo, dia 2 de abril, terá ainda que trabalhar uma dezena ou quase uma centena de áreas. Alguém que já se converteu há 3 anos já diminuiu muito isso, ou a 10, ou a 30, e aí diminuiu, diminuiu, diminuiu, porque nós estamos sendo santificados. E estamos sendo glorificados desde já. Nós já somos o corpo glorificado de Cristo. Agora, a ressurreição já se deu. Nós já somos em parte glorificados agora. Estamos caminhando para sermos glorificados totalmente. Veja, eu disse para você duas verdades. Mas quanta coisa há para se dizer nessas duas verdades? Primeiro, defina o seu ministério na sua igreja local. E defina a sua igreja local, a sua denominação. Segundo, obedeça. Obedeça. Obedeça à palavra do Senhor. E pode conversar com seu líder, seu pastor, seu padre, o frei que você consulta, e pergunte para ele, no caso das imagens, os irmãos que me ouvem, pergunte para ele, mas há outras versões? Há no hebraico alguma coisa diferente disso do que foi traduzido nessa Bíblia que eu tenho? Ele, se ele for honesto, se ele for uma pessoa verdadeira, se ele estiver acima dessas questões de idolatria da denominação, ele vai dizer: é verdade. É verdade. No texto original está escrito. Não pode fazer imagem, não pode adorar a imagem, não pode. E os protestantes aí também, né, que o que não foi feito na reforma, inacreditavelmente, fale isso 1.000 vezes, 7.000 vezes, inacreditavelmente. Lutero não trabalhou e os outros não trabalharam. Também, tanto na primeira fase da reforma como na segunda forma, na segunda fase. Ah, mas tem essa questão do sábado, então é sábado e não domingo? É sábado. É sábado, o dia do descanso. O que você pode dizer? Mas eu posso adorar todo dia? Aí o seu líder, a sua líder, vão dizer: claro, você pode adorar todo dia. Mas eles vão ser sinceros, se for um líder sincero. Ele vai dizer: o que está escrito na Bíblia, na tradição judaica, hebraica, né? Nessa época ainda hebraica, porque o povo de Israel se configura mesmo no deserto e depois nas conquistas, aí é que nasce a nação de Israel. Aqui ainda é o povo hebreu. Ele vai ser sincero e vai dizer: olha, o que está na Bíblia, no hebraico, é isso. Então eu estou confiando que essa palavra que já alcançou, disse a vocês, e todo mês de abril para mim será celebrativo, porque eu completo 35 anos de ministração da palavra. E nesses últimos 4 anos já passamos de 300 mil ouvintes, ou escutas, porque a gente não tem como mensurar isso, né? Eu estou muito feliz, muito feliz. E eu sei que essa palavra vai falar ao seu coração. Primeiro, defina o seu lugar na igreja local. Defina uma denominação para ser o seu grupo, seu agrupamento. Eu vou tomar liberdade de dizer a sua tribo, né? As pessoas não dizem na sociedade, tem a tribo do funk, a tribo do reggae, a tribo disso, tal. Nós temos uma tribo também. Um grupo. Segundo, eu vou obedecer. Depois dessa palavra, eu vou obedecer. E de tudo, para que eu possa obedecer De Gênesis a Apocalipse, eu vou obedecer o que Jesus ensinou. Eu vou amar Deus em primeiro lugar, amar a mim mesmo em segundo e me aceitar, e também estar aberto para a correção de Deus, né? Me santificar e estar aberto para a correção de Deus. Terceiro, eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Aí eu vou cumprir toda a lei e os profetas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você não sabe com que alegria eu estou falando com você. Meu coração explode por essa palavra, né, de alegria. Então, que Deus te abençoe muito, muito, muito. E nós tenhamos pessoas. Não fique fora dos ministérios da igreja, não. Entre no ministério. Você tem dom, você tem talento. Fique dentro de um ministério, dois ministérios, três. Também não sugiro que você fique em 10, porque quem tenta fazer 10 coisas. Às vezes não faz bem nenhuma, né? Mas dois, três, duas, três áreas dá para você ficar e fazer. Ou se você tem pouco tempo, então defina uma área e defina uma denominação. Não fica transitando como um menino agitado de um lado para o outro. Segundo, obedeça, obedeça, ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.